E chegamos ao quinto episódio da segunda temporada de Voltron, No Olho da Tempestade, Eye of the Storm. Como a gente falou no episódio anterior, uma armada Gauron surge de repente por trás do Castelo dos Leões. Né? Todas as naves Gauron começam a disparar contra os castelos. Todos estão cansados pela batalha que aconteceu em Okaren, obviamente. Aí, né? A gente vê o quanto que os Gaurans, liderados pelos Archons, são bem filhos da puta. Eles esperaram os paladinos se cansarem na luta lá em Okaren, e aí chegou pra fuder a porra toda, né? Mas aí o que que... Meu filho, isso aí se chama estratégia. É, mané. A Lura cria um buraco de minhoca e despista a armada. Muito bem. Aí o que que acontece? Devido a um defeito, eles saem do salto antes da hora. A Lura, inclusive, quase desmaia devido ao esforço. É, pelo amor de Deus, né? Tipo, ela tava lá. É, eles estavam lá em Okaren. Tipo, teve toda a tensão, todo o cansaço da batalha. A Lura, por mais que não tenha lutado diretamente, tava lá. E aí ela vai e faz um salto. Claro que a pilha acaba, né? Né? O Coran demonstra ter escorregadela, um vírus estranho que os alteanos têm e que quando ataca com gente velha, fazendo eles secretarem muito muco escorregadio. Quer dizer, além de chato pra caralho, ele agora tá mais encebado que a porra de uma enguia. Mais encebado? Porra! Ele quase vira uma barra de sabonete alteana, né? Ele tá tão escorregadio, mas tão escorregadio que ele consegue brincar de patinação no muco. É, mas é isso que assim, ele no normal ele não consegue andar por causa do muco, então ele patina no muco pra poder andar, senão ele não anda. Né? Então, vamos lá. Várias lentes do Teludave, que é aquela máquina que faz com que os portais de minhoca aconteçam, caso você não lembre, ouvinte, estão rachadas e precisam ser substituídas. E a primeira vez que é mostrada ela por dentro, né? Exatamente. Ao fazer biscoitos, sem querer, o Rank faz novas lentes pro Teludave, que ele faz a porra dos biscoitos, o material que eles encontraram no planeta, só que essa porra desse material, além de não ser comestível, é duro pra caralho e fica translúcido, semi-transparente. Basicamente, o Hank fez os biscoitos como eu faço na vida real. Ou seja, se você tacar esse biscoito na parede, abre um rombo na parede. Que beleza, eu nunca vou na sua casa comer biscoitos, pelo menos. Pode vir, porque se eu fizer biscoito, dá merda. Mas se a minha mãe fizer biscoito, sai uma delícia. Aí sim, eu vou perguntar primeiramente se foi sua mãe que fez. Só é. Aí que eu vou comê-los, mas tudo bem. Vamos lá. O Lance e o Keith ficam presos no elevador e tentam subir escalando o duto a lá Duro de Matar. É. Ou Missão Impossível. Também. Aí o que que acontece? A Pidge decide estudar o Alteano com um programa meio perigoso. Sarcasmo mandou um abraço depois dessa, né? Por que que o programa é meio perigoso, Jorge? Porque sai atacando a Pidge no meio da lição. É tipo um daqueles programinha de computador pra criança aprender outro idioma, mas pensa que o programa, ele tá trabalhando com aquele recurso de hologramas que tem no castelo, só que se você se lembra, os hologramas, eles são consistentes, eles têm matéria, que aqui, por exemplo, assim, a Lura tinha passeios divertidos com o pai dela, né? Aí você pensa que se a Pidge não souber falar direito o nome da criatura, a criatura ataca ela. Que programa? Não, esse é realmente um programa de incentivo ao aprendizado de uma nova língua. Eu ou você aprende ou você aprende. Não, eu aprovo. Eu aprovo o sistema alteano de ensino de línguas. Eu não tenho nada contra. Né? Fundação Grade mandou um abraço depois dessa. Né? Muito bem. É... A armada Gauron encontra novamente os paladinos. Ô, sarna! Desgruda, desgraça! E até o momento a gente não sabe como eles estão sendo encontrados. Finalmente, o Coran admite que tem a escorregadela e pede desculpas e ajuda da PID. Mano, eu queria saber qual é o nome dessa doença alteana original. Porque escorregadela é algo tão duplo sentido. Que puta que me pariu, velho. Pelo amor de Deus, escorregadela do jeito que ele tá? Não, ouvintes, não queiram saber o que eu pensei. Vamos continuar com essa porra. O Castelo consegue dar um pequeno salto, mas as lentes racham de vez. Vão tudo pro caralho. É aí que o Shiro dá uma de Capitão Óbvio e desconfia que tem um rastreador neles. E daí? O que, que acontece? A PID sugere que eles usem uma tempestade magnética como esconderijo. Ah, gênia. Ah, pelo menos ela foi menos óbvia do que o Shiro, né? Vai lá. É, mas aí o que acontece? Os Gaurus encontram eles de novo. É Sarna, né? Não dá pra se livrar. Fazer o quê? E a Alura tá achando que a Sarna é dela. Que a culpa é dela que os Gaurus estão sempre encontrando eles. O Shiro comanda os paladinos para que formem o Voltron, né? E para dar tempo dos outros poderem consertar as lentes. O Voltron atrai o fogo das naves inimigas para eles, enquanto o Voltron sai da tempestade e se vê justamente de frente para a nave mãe dos Gauran. E aí, aproveitando que eles estão na frente da nave mãe, tá lá seus arcos, né? O que, que seus arcos aproveita nessa história? Ele tenta dominar o Leão Negro de novo. Né? Ele tá aparecendo o Papa Léguas, velho, sem zoeira. O Papa Léguas ou o Willy Coyote? Willy Coyote, que quer comer o Papa Léguas de qualquer jeito, né? Mas nesse ponto aqui, o Castelo escapa da tempestade e o Zarkon tenta usar os druidas de novo. Mas uma coisa que aconteceu, o Shiro, ele consegue um domínio maior sobre o Leão Preto e com isso o Zarkon não consegue mais utilizar o Berepecanta com a banda dele. Eu não sei se vocês estão percebendo, gente, que a cada episódio um paladino tá ganhando um elo mais profundo. A gente já teve a PID, a gente já teve o Lance lá, quando ele descobriu que o leão dele anda direitinho nas águas, e ganhou o ataque sônico, inclusive. Né? Agora é a vez do Shiro, né? E aí, o que que acontece? Nós descobrimos o nome do material que o Hank tinha feito os biscoitos. São escaltrite. Que é uma gosma que eles acharam lá na Balmera. Aí o Hank achou que esta porra era comestível, só que não era. É. Aí o que que acontece? Eles pegam esses biscoitos, colocam no lugar das lentes quebradas, só que o Teludavi não funcionava de jeito nenhum. E aí, momento, que nojinho! O Coran utiliza o muco da escorregadela pra poder lustrar as lentes, e com isso... É que tava precisando, sabe como é que é, né, ouvinte? Tava precisando daquela cuspada, assim, e dar uma limpadinha com a manga da camisa... é nojo, mas só, às vezes é só desse jeito que limpa. Coran maldito, veio a gente ajudar, né? Não, mas você tem que admitir que a cena foi sensacional, o Coran literalmente escorregando pra lustrar as lentes do Teludavi, meu Deus do céu, que nojo. E com a fuga do castelo, terminamos este episódio. Não esqueça, é uma série, então continue seguindo o Nerd Maratonista.